Rock, impro do rap, conexão KL. Dificuldade no espaço que ultrapassa a lei dos farda. Que embaça, humilha os parça, dá tapa na cara. Cês quer forjar, querido, cês não me pegou com nada. Nossa voz vai ecoar nas quebradas, nos presídios. Nossa música virou hino na boca dos meninos. Esperança pra quem como nós foi sofredor, que perdeu a infância na esquina, no sinal, lavando o carro, porque o pai é alcoólatra. Nunca chegou com salário, perdia no baralho ou na mesa de bilhar. Hoje eu sei, mãe, o que a senhora passou pra nos criar. Não deixou a dificuldade atrapalhar. Foi guerreira, verdadeira, obrigado por me ajudar. Sempre falo, Fernando, cante com amor. Represente aonde for, que a vitória vai chegar. Muito obrigado, mãe, por você acreditar. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e nos morros. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e nos morros. É função MA, INSC de novo. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e nos morros. É NSC e função MA de novo. Nossa voz muita chega e ataca. Vocês prendem, me embatem, me matem. Esquece que o rap é tudo que eu tenho. Não troco isso por ouro nem prata. Nervoso na caça, vocês acham graça. Mosca na praça, polícia mata. Não dá em nada, sangrada a escada. Velório quebrado, assassino de farda. A letra gravada, veneno ou água. Não importa o risco, nós não comem nada. Rajada quebrada, mãe desesperada. Pati assaltada, fui atropelada. Menor atacada, não sobrou nada. Ninguém viu nada, um bote do nada. Whisky na taça, energético pra rapa. Asfixiada na picha deitada. Passeando num passeio, passa. Alvejado, irmão morrendo no meio dessa guerra toda, nossa voz segue batendo. Renda, stop, paga, vendo. Confundi você com atriz. Vodka, whisky do bom. Tim, blim, diz, blim. Nossa voz segue a disciplina. Respeita a lei dos bandidos. Nossa voz fortalece os mano dentro dos presídios. Nossa voz manda os meninos se jogar, que o crime é louco. Voz do NSC e do Função MA de novo. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e os morros. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e os morros. É função MA e NSC de novo. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e os morros. É NSC e função MA de novo. Os malucos de volta na fita, tamo nas pistas, é gueto favela. Vida louca, corre cabuloso, ruas de terra, beco viela. Ajuda do governo, por aqui só a polícia. Roubando, extorquindo, sempre agindo na malícia. Acabou com a família, matou seu filho mais novo. Moleque doido novo, mas adorado por todos. Já passou alguns que esquece, mas quem gosta se revolta. É só desigualdade em meio à guerra, cheira pólvora. Apologia ao crime é a barriga vazia. Na rua, cotidiano da nossa periferia. NSC é a sigla, junção, função MA. Pernambuco, Alagoas, não adianta nos parar. Caneta, papel, solta a base, lá vem som. Viaja nessa ideia, os vagabundos têm o dom. Humildade, disciplina, que aí é só progresso. Fé em Deus, cabeça erguida, é o certo pelo céu. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e os morros. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e os morros. É função MA e NSC de novo. Não adianta nos parar, nossa voz vai ecoar nas favelas, nas quebradas, nos barracos e os morros. É NSC e função MA de novo. Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Ceará, vocês são meu motivo maior, vocês e todo esse Brasil enorme. Nem tirando nossas vidas vocês conseguem nos parar, pois são vários sons já gravados e as letras são eternas. Nós vai, elas ficam.